Amor, o que a gente vai fazer para comemorar o Dia dos Namorados? Não sei, mas eu quero alguma coisa diferente. Então, na próxima sessão do Cinecom, vai passar um filme bem romântico, A Princesa Prometida. O longa é um conto de fadas entre uma linda jovem e seu amor verdadeiro. Eles são obrigados a superar diversos obstáculos a fim de lutarem por sua paixão. E eles conseguem ficar juntos? Só se você for comigo para descobrir. Vai ser dia 11 de junho, às 7 da noite, no gramado das Quatro Pilastras. E se chover, a gente curte o filme no auditório do Departamento de Engenharia Florestal. Gostei da ideia. E já vou separar o lençol pra gente ir. Cinecom. Cinema e Cultura para Viçosa. Realização: Universidade Federal de Viçosa, DCM e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.